Maravilha. Bom, hoje é dia 5 de setembro de 2015, estamos começando a primeira sessão do grupo de estudos do TVP Brasil. Presentes aqui eu, Guilherme, Gabriel, Lucas, Dmitry, Micaele, Camila, Nathaniel, Patrick e Radamés. A gente vai estar falando sobre o tópico de comportamento humano, pela ótica de uma economia baseada em recursos. E a gente está usando como gancho o assunto que foi abordado no vídeo do Sapolsky, que está relacionado a um estudo em cima do comportamento humano versus o comportamento de outros primatas. A ideia é que a gente faça uma apresentação do resumo do vídeo, para que a gente alinhe de uma forma geral o assunto do vídeo. E depois a gente ataque com as perguntas, porventura, que alguém tenha. Eu tenho as anotações de alguns tópicos específicos para a gente conversar, e a ideia é que a duração da conversa, que está começando agora às 2h26 da tarde, dure até mais ou menos 3h30, talvez alongue mais um pouquinho. Então, quem gostaria de começar falando sobre o vídeo, ou que entendeu do vídeo, ou os pontos do vídeo que acha que foram os mais bacanas, assim, que foram abordados pelo Sapolsky? Ninguém quer falar sobre o vídeo? Lembrando que tem gente que não conseguiu assistir o vídeo porque ele está com material completamente em inglês. Então seria bem legal que alguém falasse um pouquinho do resumo. Eu não Bom, cheguei eu a não assistir o cheguei a vídeo, assistir o vídeo. então eu vou ir acompanhando vocês, tá? Beleza, Nathaniel. Alguém? Lucas? Você falou alguma coisa? Eu posso começar a falar um pouquinho, né? O vídeo foi basicamente ele começa falando sobre o quanto que ele é um tanto um primatologista como um neurologista e ele se intercala nessas duas áreas de estudo aí, e depois de um tempo focado nisso, ele começou a se questionar o quanto a gente humano é diferente dos animais, né? E ele vai pondo o que a gente tem de semelhante, o que a gente tem de diferente, assim, com animais, e de um modo bem geral, assim. Uma coisa que me chamou atenção bastante em relação a um argumento que eu não sabia, uma informação que eu não tinha, é o comparativo com o nosso DNA. Eu de maneira alguma, imaginava que nós temos 98% de similaridade com o DNA de um hamster, por exemplo. É absurdo, é muito próximo. E ele fala, é muito próximo com o de moscas até, né? Que logo no começo ele comenta que um estudioso lá disse que ele estuda moscas porque, tipo, os genes são muito parecidos. Moscas têm em torno de 20 mil genes e a gente tem em torno de 30 mil. E vários deles são parecidos. Então a gente não é totalmente diferente na constituição genética de moscas, né? Isso também é interessante porque é o ponto que ele traz, né? Que tipo, a genética diz muito pouco sobre nós, assim. E acho que também é um ponto bem relevante para a gente começar a conversa nesse assunto, talvez, que é o quanto o ambiente importa muito mais do que a sua constituição genética, tal, para desenvolver comportamento e por aí vai. Eu acho também interessante um outro ponto que ele aborda, que a ordem cronológica que ele usa para explanar, ele começa por coisas que são. Agora eu não lembro exatamente se é essa ordem. Acho que ele começa pelas coisas que são muito iguais e termina com as coisas que são bem diferentes, ou ele começa com as muito diferentes e termina com as bem iguais. Ué, pelo que eu entendi, ele falou alguma semelhança e depois alguma diferença. Acho que ele começa pelas semelhanças. É que estou vendo as minhas anotações e está, enfim, eu não segui a parte cronológica nas anotações aqui. Ele começou pela comparação dos genes. Tem até um debate interessante entre o Neil deGrasse, sei lá. É um biólogo, esqueci o nome dele. Vou tentar achar o vídeo aqui, que eu só vi o vídeo ontem, senão eu tinha passado para vocês também. que ele fala dessa questão genética. E... Ai, pera. Tô tentando achar que eu já tá. É, no caso, ele, eu tô com o guideline aqui, achei. Ele, que na verdade o Gabi que montou. Ele compara os humanos com outros animais, depois ele fala o grau de semelhança e as diferenças com os humanos, aí ele compara a agressão humana e a agressão primata, aí ele fala sobre a teoria da mente humana e a teoria da mente primata, a visão humana e a primata sobre regra de ouro, aí compara a empatia humana e a empatia primata, gratificação e antecipação em humanos e primatas, que é um tópico maneiro pra caramba que ele fala. Aí ele fala de cultura, né, a cultura humana versus a cultura primata, em termos tribais, basicamente. A capacidade humana única de entender metáforas, a metáfora e a capacidade de sentir a dor alheia, né, outras confusões de sensação mentais e físicas, o impacto da metáfora e símbolo no mundo real, e a capacidade humana de extrair força de coisas externas ou impossíveis, né, coisas que são só da percepção. Uma coisa que eu lembro que ele fala é que o humano é a única espécie que consegue ter compaixão por outra espécie. Tipo, outra espécie de animal. É estranho isso, porque eu já vi um vídeo, eu fiquei pensando, me corrija se eu estiver errado, assim, se alguém tiver algum outro, tipo, insight sobre isso. Mas eu lembro de um vídeo que eu vi que é algum felino, uma onça, algo do tipo, assim, que mata um chimpanzé, uma chimpanzé fêmea, né? E daí ele percebe que tem um animalzinho. Tipo, tem um filhote junto. E, meu, ela começa a cuidar do filhote, o felino. Tipo, começa a lamber, meio que tenta brincar, porque o filhote tá com muito medo, assim, tal. É um vídeo bem diferente, eu achei estranho. Mas, enfim, ele deve ter mais base científica pra tá falando isso, né? Eu acho que a maior relevância enquanto a isso, Lucas, é a questão do ser humano conseguir olhar uma foto ou até mesmo um quadro que ele deu como exemplo, né? Uma pintura abstrata que representa um sofrimento de uma outra espécie e mesmo assim consegue nos tocar, né? Algo que num animal seria impossível, né? Contemplar uma pintura, por exemplo. Fato, bom ponto. Só um parênteses rápido, Dimitri, você deve estar usando alguma tecla aqui para abrir o microfone que você usa bastante, talvez conforme você digita, porque o microfone está abrindo e fechando o tempo todo com uma chaveira. De repente dá uma olhada para ver se é alguma. Você faz uma combinação de teclas para evitar esse tipo de coisa. Eu estava justamente trocando aqui a tecla principal. Está resolvido aqui. Ah, show, maravilha. Então, fecha parênteses. O que você tinha falado, Gabriel? Perdão, acho que foi o Gabriel o último a falar. Foi o Radamés que tinha comentado que a gente... A relevância da colocação dele, que somos os únicos animais, é tipo, ver uma imagem de uma outra espécie sofrendo e tipo, sentir compaixão por isso e tal. E realmente faz sentido. Tem aquele caso, né, da criança que caiu no zoológico e veio uma chimpanzé, eu acho, ou, enfim, um símio grande desses, e ficou cuidando. O garoto, ele caiu lá embaixo, ficou desacordado. E ela foi, pegou ele no colo, ficou fazendo carinho nele, tentando acordar ele, e quando chegava algum outro símio com um comportamento de agressividade, ela enfiava a porrada no símio e voltava e ficava cuidando do garoto. Então, acho que tem alguns graus. A gente consegue, de repente, extrapolar isso de um jeito muito maior ou mais amplo. Mas, em geral, você consegue enxergar isso em outras espécies também. Acho que cachorro a gente também consegue ver isso facilmente. Verdade. Bom, tem uma nota minha aqui, na verdade, que toca na parte de agressão. Peraí, deixa eu só... É porque eu anotei em inglês, peraí. Ah, é que os chimpanzés conseguem ser agressivos, enfim, sem um motivo aparente, né? Quando ele cita o caso dos chimpanzés que territorialmente simplesmente foram matando outros chimpanzés de outras tribos, né? De outras áreas de uma determinada savana, mas só os humanos conseguem fazer isso através de ideias abstratas. A gente pega uma ideia específica, extrapola ela ao ponto de se tornar agressivo. É que ele fala que a gente consegue ser passivo-agressivo, né? Que ele cita o caso do pessoal que trabalha pilotando drones nos Estados Unidos e mata um monte de gente por dia e leva uma vida normal. É, vai para casa, já tá com os filhos, né? Isso. Uma outra analogia que eu penso também poderia ser citada a religião, né? Eu acho que é um exemplo grande de como o ser humano pode matar, ser violento por uma crença, né? Que eu acho que em nenhuma outra espécie tem isso. É, eu acho que quando, na verdade, qualquer tipo de crença que a gente tem, a gente gera uma insistência nela ou busca uma série de respostas ali e isso vai tomando uma proporção em que chega num ponto que é aquele famoso papo de bar, né? Política, religião e futebol não se discute. Porque é simplesmente a tua crença e você vai defender aquilo ali com exidência, aquilo dali passa, qualquer ideia contrária passa a ser uma coisa que te inflama. Perfeito, e esse é um dos motivos que eu gosto muito da abordagem do projeto Vênus, que é justamente informar a pessoa, né, trazer na pessoa esse pensamento científico para ela estar tá livre do ego, né? Porque eu acredito que o ego, nesse caso, que faz com que as discussões fiquem cheguem num ponto que vá se tornar uma agressão, né? Então o projeto ele incentiva nós a pensar e a gente vai ter que estar preparado para combater muitas pessoas que não vão concordar com a gente, e se a gente pensar em impor algo, eu acho que é o primeiro passo para dar tudo errado, né? Eu queria pegar esse gancho aí do Radamés em relação ao ser humano, pelo menos na cultura que eu vivo, tem a noção de superioridade, né? Isso em diversas áreas, né? Na área espiritual, na área cultural. E eu queria saber se eu estou enganado com relação à minha impressão do vídeo. Eu acredito que o TED tentou enfocar mais a similaridade que há entre os humanos e os outros animais do que as diferenças. Ele fala que há agressão também em outros animais, ele fala na regra da recompensa que funciona também para os animais, né? Que há empatia também nos animais, que os próprios animais se organizam lá, os babuins, que ele fala, de uma maneira organizacional, digamos assim. E ele introduz esse tipo de observação, colocando que a quantidade de genes de uma mosca, como foi falado, e de um ser humano é quase igual. De um inseto e de um ser humano, a quantidade de genes é quase igual. E aí eu extrapolo isso em função da minha opinião, dizendo que isso é totalmente lógico, porque nós somos seres, nesse planeta, feitos de mesma matéria, digamos, matéria do planeta, né, do sistema, como um todo, sistema, solar como um todo. Então, nós, por sermos oriundos de componentes de um mesmo local, nada mais lógico do que sermos parecidos. Tem lógica isso que eu disse em relação ao vídeo? Tem lógica sim, cara. Na verdade, essa coisa de predisposições genéticas, elas simplesmente são exacerbadas pelo ambiente em que está, né? Tem um outro material do Sapolsky em que ele fala, né, que o ambiente ele começa no útero materno. Então, uma mãe que passa fome acaba mandando uma mensagem química para o feto, e isso é captado através dos genes do feto, de que ele precisa estocar comida. Então, desde o início, o que acontece é você já ter uma série de funções genéticas ligadas para que você tenha excesso de peso, por exemplo, né? No caso de mães que passam por condições adversas, faz com que dê uma bela mexida nos genes do feto e faça com que ele tenha predisposição a vício maior ou mais acentuada, vícios em geral, né? Não só vício em drogas, mas vício também em dinheiro, vício em ser workaholic, etc. E tal. Existem alguns estudos, eu não vou conseguir referenciar eles aqui, mas eu posso referenciar depois lá no grupo, ou na parte de anotações lá da nossa planilha, que estão relacionados até problemas mais graves, como esquizofrenia e coisas desse tipo. Esse assunto é legal demais, galera. Eu vi um TED também, eu também vou achar ele e compartilhar, mas ele está em inglês. E é um TED que eu gostaria muito de traduzir também. Mas ele é de uma geneticista falando sobre a influência de genes e como que eles funcionam, né, no comportamento. De um modo bem geral, assim, o que ela explica é que você nasce com os genes e, assim, isso de modo nenhum ele é permanente, né? Porque as células humanas estão sempre se reproduzindo, assim, morrendo e se multiplicando, se copiando e tal. E a cada cópia, conforme os insights, os gatilhos que vêm do ambiente, você ou abre um gene que ele fica como se fosse enovelado, assim, daí você não consegue ler, né? Ele está lá para economizar espaço, enovelado. De repente, se o ambiente ele ativa e torna necessário aquilo, a próxima cópia do seu material genético vai ampliar aquilo. E outro gene que geralmente que podia estar sendo útil ou estava aberto antes, ele pode vir a se fechar. Então, por exemplo, existem alguns genes que são ligados à questão de violência, por exemplo, mas isso é uma coisa muito mais ambiental do que genética, né? O comportamento propriamente dito. Porque se não haver necessidade de você fazer uso de um comportamento violento e coisas do tipo, esse gene ele vai ficar enovelado, vai ficar lá guardado e provavelmente ela chega a comentar que tem um caso que esses genes eles chegam até não ser copiados mais depois de um tempo. Mas enfim, é muito legal isso, tipo, é bem essa questão assim de o quanto de genética versus ambiente, né? Tem, na verdade, um dos lectures que a gente vai ver mais na frente, né, um dos materiais que a gente vai estudar no tópico de violência, perdão, está relacionado com o trabalho de um cara que faz exatamente isso. Ele trabalha há não sei quantos anos, são 50 anos, 40 anos, no sistema prisional americano e reabilitando assassino, estuprador, pedófilo e enfim. E ele faz casos práticos e o resultado, isso, James Gillian. E ele, no caso, tem lá uma série de resultados práticos em que ele consegue dizer que, por mais que existam esses genes, eles só são ligados pelo ambiente. Ou seja, e aí ele discorre isso. Enfim, é um tópico que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, né? Ele está mais à frente dos tópicos base. Mas é bem interessante, é muito bacana, assim, o trabalho que esse cara faz. Ele fala: bicho, não tem um cara, um assassino que eu tratei que ele seria assassino se tivesse em outro ambiente. Pode Eu crer. vi o vídeo que o Lucas falou aí, eu acho que já li sobre isso que você falou, Guilherme. E eu achei o outro vídeo aqui também. Depois eu coloco lá na planilha, né, que estão usando. Me corrija aí se eu estiver errado. Ah, isso mesmo. A ideia é a gente ter uma planilha com todo o conteúdo que a gente for gerar em torno do grupo. Então, a gente pode ser que coloque mais abas ali para poder ter material de sugestão. É possível que a gente tenha uma aba lá com sugestões diversas para vários conteúdos de estudo extra, né? A ideia das reuniões, na verdade, é para pegar alguns tópicos e a gente dar uma estudada mais profunda, porque eles estão relacionados à ótica de economia baseada em recurso. E para a gente não só se educar mais sobre esses conceitos, mas também vai ajudar nos outros grupos que a gente está participando, né? Na hora de explicar esse tipo de coisa para alguém, e alguém fazer alguma pergunta do tipo: ah, e os assassinos no economia baseada em recurso? Aí a gente fica muito melhor embasado, não só no porquê que o assassino existe, que basicamente é isso que a gente está falando, pegando o exemplo do bem extremado aqui. Mas também falar como é que a gente gera esse tipo de tratativa nesses casos, dentro desse conceito. Sim, no caso que vocês estavam falando, é como se você tivesse uma trinca genética em que o ambiente ele manda o sinal e essa trinca responde. Mais ou menos isso. É, um outro exemplo que dá para citar mais claro disso é se você pegar um gato, por exemplo, e esse experimento infelizmente já foi testado, mas se você pegar um gato e tapar um olho dele assim que ele nasce, né, você pegar e colocar uma fita em cima de um dos olhos dele e deixar essa fita desde a hora que ele nasce até ele atingir um determinado grau de maturidade, ele fica cego daquele olho. E ele nasceu com o olho completamente funcional. O que que acontece? Ele não está sendo estimulado por luz, então você está mandando uma mensagem do ambiente de que aquilo dali não é necessário. E ele vai literalmente, ele definha, né? Todo o sistema que está relacionado à visão daquele olho do gato simplesmente para de funcionar. E ele não recupera isso ao longo do tempo. Por mais que você tire ali e comece a fazer um estímulo, são tantos sistemas que tem na parte visual, que você vai conseguir estimular alguns lados, mas outros não vão conseguir, enfim, serem substituídos. Isso acontece na plasticidade cerebral, tá? Eu sei isso porque eu estava estudando isso com a minha namorada, que ela está estudando psicologia, a gente estava lendo material sobre isso juntos. E a plasticidade neural funciona, mas nesse caso específico você tem uma série de outras coisas dentro do sistema que você não consegue reestimular, então ele acaba ficando cego. Mas isso influi no próprio indivíduo, não na, digamos, no gene, porque aí seria uma ideia meio marxista, né, de uso e desuso. É, no caso, se você extrapolar a coisa da visão, que a coisa da visão é bem maior que um gene, né? E mesmo assim acaba funcionando. Então, se você extrapolar num nível menor, fica bem fácil de pelo menos perceber que assim com essa parte genética, o ambiente ele vai dilacerar o processo genético que esteja acontecendo ali na hora de copiar as células, como o Lucas estava falando. Tem também o caso da. Tem Pode também o falar. caso da. Tem o caso das crianças selvagens, né? Tipo Mowgli, que são abandonados ou se perdem no meio da floresta e são criadas por animais. E depois, quando são resgatadas, né? Ou voltam para alguma civilização humana, não conseguem mais desenvolver linguagem. Não, vira um bicho, né? E não desenvolve a cultura humana, né? Quer dizer, é que nem o exemplo que o Guilherme deu da visão. Se não tem o estímulo no momento certo, não desenvolve, mesmo que tenha os genes, né? Quer dizer, o ambiente ainda é o que determina mesmo se vai, o que vai acontecer. Só para registro de áudio aqui, o Lucas está falando sobre um vídeo que ele tem sobre uma menina armena que foi criada por lobos. Eu também, eu curiosamente conheço sobre esse caso e é um caso extremamente bem documentado, se não me engano, é esse, que tentaram de tudo para fazer reabilitação, conseguiram reabilitar algumas coisas dela, que especialmente relacionado à empatia, mas a linguagem dela ficou extremamente complicada, né, para ela conseguir voltar a fazer uma linguagem. Ela deu alguns sinais e depois acabou tendo um retrocesso do processo e depois de um tempo ficou tão em evidência, ela acabou sendo adotada por uma das cientistas que cuidava dela. Ela deixou de ser documentada, por assim dizer, né? Pararam de manter o caso dela para manter uma coisa de privacidade, porque isso aconteceu ao longo de anos, assim, ficou super em evidência durante uma época, acho que foi década de 70, se não me engano. Uma coisa que eu lembro engraçada desse vídeo é que ela, tipo, ela chegou, acho que ela chegou a desenvolver um pouco de comunicação, assim, é limitada, e mas assim, ela sempre usava a boca para um monte de coisa, assim, tipo, para abrir a torneira, porque ela estava acostumada, né? Foi tipo, o exemplo que ela teve ao longo da infância dela. Então ela usava muito mais a boca, tipo, do que unicamente as mãos, assim, para acesso às coisas e tal. É, então assim, em relação a isso que a gente está conversando, o que a gente consegue perceber nitidamente é que o ambiente que gera os comportamentos que acontecem dentro da gente. A gente fica lá esperando presente de Natal, por exemplo, porque é um comportamento externo. A gente quer uma casa grande e 5 carros na garagem, e um helicóptero no teto, e que passe um rio, e uma lareira, e não sei o quê, e uma série de comodidades e coisas assim, porque a gente está dentro desse contexto. O ambiente em volta da gente não só gera esse tipo de demanda interna, mas também, na maioria dos casos, estou sendo extremamente genérico aqui, mas na maioria dos casos também tem a ver com eu preciso estar bem, e para eu estar bem eu preciso mostrar que eu tenho muito. Ou que de acordo com a É de sociedade, acordo existe com um essa. estado social, e esse estado Então, esse social estado social. diz que eu preciso demonstrar isso através de bens, por exemplo, né? Então, eu queria de repente Eu até queria, de aproveitar o repente, gancho, até aproveitar o. Lucas, acho que teu áudio está abrindo e fechando a esmo aqui. Eu queria desculpa É, eu aproveitar queria. o gancho para trazer um pouquinho para a discussão essa coisa de e a gente? E nós? Nós que estamos nessa conversa, nós que Essa estamos conversa, no Brasil, nós que estamos nós que estamos. no sistema capitalista. Como é que a gente se encara em relação Em a o que que o relação a. ambiente fez com a gente até agora, por exemplo? É, como todos os outros, a gente é reflexo da cultura, né? E é um ponto legal mesmo. O quanto a gente é influenciado e o quanto a gente acha que está além, mas tem coisa que a gente nem imagina por estar sendo parte disso, né? Uma referência interessante sobre esse ponto é que eu não sei se isso tem comprovação científica, mas é muito provável que sim, que os peixes eles não sabem que estão na água, assim, tipo, até eles saírem, saca? Bom ponto. Logicamente, assim, pelo menos eu suspeito que eles não têm muita noção. A referência que eles têm, na verdade, né, é uma referência de, Tem, na assim, verdade. biologicamente falando, é o equivalente a gente no espaço, né? Se você jogar a gente no espaço, pode ser que tenha aí um alienígena que consegue viver sem troca gasosa nenhuma, né? Aí ele vai falar assim, pô, esses humanos são uns idiotas, eles precisam de ar, de oxigênio para respirar, entendeu? Guilherme, essa pergunta é bem interessante que você colocou, né? Falando por mim, eu penso o seguinte: eu nasci no capitalismo, né? Então eu fui criado digamos, sob critérios que não são colocados assim muito diretamente, né? A família, quando eu era criança, não colocou esses critérios para mim diretamente, mas são critérios que estão aí o tempo todo. E eu pego dois como principais: é o critério da sobrevivência. E o critério da acumulação, eu diria um subcritério da sobrevivência, a acumulação para sobrevivência. Sobrevivência. E a partir daí, a coisa começa a se ramificar no sentido de que para eu acumular, eu preciso de algumas ferramentas intelectuais e ferramentas também, digamos, astrais, em termos de sorte, né, oportunidade. Para que eu consiga fazer, me destacar em algum grupo e a partir daí acumular, né, primeiramente dinheiro para depois recursos e aí ter uma Ter uma sobrevivência sobrevivência colocada ali posta. e E misturando isso com a com a parte parte genética, a genética, parte a parte. comportamental, eu vincularia da seguinte maneira, sendo breve, tentando ser breve, o meu gene. A minha disposição genética que vai Que vai impactar no meu impactar no comportamento, ele já ele já está está influenciado pelo meio que eu nasci, que eu vivo. Mas como eu já percebo, eu não consigo provar isso, mas algumas pessoas já estão provando isso. E eu acredito nisso, que o meu pensamento, a minha vibração, o meu estado interior, ou a emissão de ruídos, né, ondas, que positivamente, que podem ser encarados positivamente, né, um estado interior positivo, em um meio um pouco mais positivo, esse meio pode vir por intermédio de sons, de visões, de outras percepções sensoriais positivas, eu já consigo impactar no gene e não apenas ser impactado pelo meu gene. Não, eu não só sou impactado pelo meu gene, mas eu também impacto o meu gene, e aí consigo mudar minha configuração. Então eu já abri meus olhos em relação a isso. Eu sei que eu sou um fruto do meio, mas eu também sou um fruto da minha consciência. Então eu vejo que nós temos a sociedade como um todo, senso comum, digamos assim, precisa ser esclarecido com relação a isso. Eu preciso aprender mais sobre isso. As pesquisas, eu acho, tem que, em relação ao comportamento humano, tem que andar nessa linha para desmistificar um pouco a competitividade, né? E essa necessidade de as pessoas se sobressaírem umas às outras. O que vocês acham sobre isso? Só para fazer um outro parênteses rápido, a gente estruturou os tópicos de um jeito que a gente, no final das contas, arremata com isso. O último tópico que a gente vai ver é sobre a liberdade de escolhas, né, sobre free will, que é basicamente esse que a gente está conversando, só que depois de ter passado por todos. Então ele vai pegar exatamente nessa coisa assim, até que ponto a gente tem escolhas, até que ponto a gente acha que tem, mas não tem, e até que ponto a gente não tem escolhas. E falando das duas coisas que você tocou, a primeira delas é completamente real. A gente está num ambiente em que a gente meio que cresce vendo, né, que a gente precisa acumular bens, e exatamente por conta do sistema capitalista. A gente não tem acesso a tudo. Então, para a gente ter acesso às coisas que vão tornar a gente feliz, né, ou que vai fazer com que a gente faça o bem para a gente e para os outros, a gente precisa comprar aquilo. A gente não consegue sair na rua e falar assim, ah, me dá aqui um computador, né? E a ideia da economia baseada em recurso é que a gente inverta esse quadro completamente. É que a gente tem acesso a tudo. Então, a partir desse momento, você começa a olhar e falar, então, eu não preciso, sei lá, ter uma máquina fotográfica em casa. Por quê? Porque eu não sou fotógrafo, eu não fico batendo foto o tempo inteiro. É uma máquina profissional, uma Nikon, Canon da vida, com várias lentes e flashes e um estúdio de foto, não sei o quê. Eu não preciso disso. Às vezes pode ser que eu queira brincar com isso, que eu queira, eu seja curioso em relação a isso, eu quero aprender como é que faz esse tipo de coisa. Mas antes de mais nada, eu preciso ou comprar um curso ou ter acesso a esse equipamento comprando ele, etc. e tal. Então, no meu economia baseada em recurso, quando você quebra esse paradigma do acesso às coisas, em vez de você ter a propriedade privada de tudo que você precisa de algumas coisas básicas, teto, de repente alguma locomoção, caso você precise de uma locomoção que uma economia baseada em recurso não te atenda, né? E aí, economia baseada em recurso de um jeito User in mais the channel amplo, timed out. vai necessariamente te atender. Mas fora essas coisas que são mais ligadas à tua intimidade, as outras coisas todas você vai conseguir chegar e falar, olha, eu preciso de uma câmera. Então vamos aqui extrapolar uma economia baseada em recurso. Você vai estar em casa e falar assim, ah, eu quero bater umas fotos aqui do meu aniversário da minha filha. E você vai, faz uma requisição e vai ser entregue lá na porta da tua casa, de um jeito completamente automatizado, uma câmera que outra pessoa estava usando no dia anterior. Você vai usar, vai importar as fotos, vai manipular, e enfim. E em relação ao estímulo externo, acho que tem duas coisas aí. A primeira é as coisas que impactam o ambiente você acaba absorvendo, você querendo ou não, né? E relacionado também a outras coisas que falta pesquisa. A gente sabe que tem algumas coisas que são relacionadas User disconnected from your channel. a. Epa, peraí que tá caindo gente aqui, peraí só um segundo. User in your channel is recording. Opa, acho que mais alguém caiu, quando eu voltar eu puxo pra cá. E E aí, no caso, esses estímulos externos têm os que a gente consegue perceber melhor e que são cotidianos e extremamente comprovados, que são mais físicos, né? Mas eu também suspeito que tem uma porrada que a gente simplesmente ainda não pesquisou, que estão relacionados a, de repente, ondas sonoras, que estão relacionados a outras coisas que podem estar acessando diretamente. Algumas dessas coisas que a gente consegue ver claramente e que a gente não entende por que que elas acontecem, né? Por exemplo, o caso da hipnose. Quando você hipnotiza alguém, você está acessando a parte mais mecânica e inconsciente da pessoa. Mas ainda não se sabe muito bem como isso acontece. Mas você consegue fazer neurolinguismo, né? Você consegue fazer, não. Você consegue estudar neurolinguismo e entender e usar as mecânicas, independente de você saber como elas funcionam ou não, né? Ou então o efeito placebo, pessoas que tomam um comprimido que não tem o efeito sobre a doença que elas têm e mesmo assim acontece uma melhora. E são coisas que a gente simplesmente não entende. A gente consegue até extrapolar um pouco, coisa e tal, mas através de uma metodologia científica, né, para a gente comprovar e conseguir gerar um padrão para utilizar várias vezes, né, virar uma fórmula, por assim dizer, a gente mal começou a arranhar a superfície disso. Deixa eu tentar pegar um pouco a experiência. Eu tive a experiência de morar na Nova User Zelândia, in your que é um channel is país recording. exemplo de DH no mundo, alto nível de DH. E esse comparativo foi bem interessante, pelo fato de notar, por exemplo, os jovens no Brasil, eles têm a ânsia, né, de empreender, de ganhar dinheiro, de ficar rico e tal. E lá, o contrário disso, o pessoal não está muito a fim de fazer negócio, de ficar milionário, aquela coisa. E o aspecto mais interessante disso tudo tem a ver com o aspecto social. Por quê? Porque no Brasil a gente não tem segurança. Se a gente não trabalhar e não ganhar dinheiro, a gente não vai conseguir ter segurança, ter um plano de saúde, digamos assim, uma vida segura. E lá eles têm, né? Eles têm todo aspecto social de amparo. Então cria dois modelos totalmente diferentes de sociedade, né? É isso aí que o Radamés está falando, é bem tipo verdade, porque como eu tô no meio da universidade ainda, né? O pessoal meio que só preocupa realmente em qual carreira vai dar dinheiro e o que vai fazer depois, e sempre quer lançar tipo uma startup e fala muito nisso. E é bem uma influência do meio, porque você cresce ouvindo. Ah, você tem que ser alguém na vida e para isso você tem que ter certo tipo de materiais, de bens, tem que mostrar isso para as pessoas, tem que mostrar o materialismo. Ah, que está enrolando aqui. Peraí, a palavra sumiu. Enfim. Vocês conseguem me ouvir? Tô te ouvindo, Lucas. Sim. Micaela, É que eu não tem troquei áudio. atalho no. Eu troquei a tecla de atalho e não lembro se era mesmo, mas é, então. Fala aí, Guilherme. Não, tranquilo, Essa questão Micaela. do material tá muito ligada, tipo, muito forte no meio que eu vivo. E, por exemplo, eu achava que o capitalismo era, apesar de todos os problemas, era bom até ter contato com outra ideologia. E, tipo, eu acho que é isso o importante da divulgação do Projeto Vênus. É, não, com Queria certeza. complementar Com esses. certeza. Quer falar? Pode falar, Guilherme. Eu continuo depois. Não, eu ia fazer um comentário rápido, assim. Que o capitalismo, já que ele tem um vídeo que ele fala isso, o capitalismo foi muito bom até um ponto X. Depois disso, ele precisou ser suplantado, mas não apareceu nenhum modelo. Então ele foi lá e construiu uma modelagem que conseguia solucionar os problemas que estavam acontecendo com o capitalismo, só que você teria que abandonar completamente o sistema. Vai lá, Lucas. É isso aí. Tipo, só evolui o sistema construindo algo melhor, assim, um sistema ou qualquer outra coisa. Você não adianta se voltar contra essa coisa, mas sim construir algo mais eficiente que a torne ultrapassada, né? E foi o que o Jacques fez. Agora, essa questão de, tipo, esse nosso modo de pensar, essa nossa cultura de ascender e ter o, sei lá, ter uma empresa, ter uma estabilidade, ter nosso dinheiro, nossas coisas e tal, realmente isso faz muito sentido. Agora que a gente percebe o quanto isso tá tipo ultrapassado e não é necessário de fato, a gente vê que o mundo está bem desorganizado assim. Mas a gente também tem que pensar, eu acho bem interessante trazer esse ponto de tipo isso não é necessariamente mal, né? Assim, tipo, não vem da maldade de ninguém, assim, a gente não tem que ver com maus olhos, são as coisas como são. Tipo, a gente precisa pensar o que que geraram ela. E assim, eu posso falar com base na minha, tipo, na história da minha família, assim, são classe média, de banda bem rápido, assim, tipo, a classe média que agora, meus pais que tiveram acesso a uma qualidade de vida um pouco melhor, então, tipo, eles cresceram me passando como que foi para eles conseguirem isso e, tipo, o caminho, né, para seguir e continuar mantendo, evoluindo nesse sentido. O que acontece é que as coisas vão mudando, além da velocidade de que nossos pais esperavam e assim. A gente está evoluindo nesse sentido, tipo, hoje já se vê que é tipo um pouco mais, não é mais necessário toda essa guerra, tipo, os pessoal das gerações anteriores tiveram que trabalhar pra caramba para conseguir as coisas e tal, tipo, se forçar muito mesmo. Hoje já não é tão assim e assim, é mais tão necessário. O ponto é, tipo, as coisas estão bem diferentes hoje. Então a questão é a gente tem que O nosso principal papel, acho que é tentar mostrar o como que isso já não faz mais tanto sentido e não confrontar e falar que o capitalismo é mal, que as pessoas são do mal, que todo mundo que só quer ganhar dinheiro. Não é, tipo, é produto da cultura delas, assim. Eu queria. É do Fica à mesmo jeito vontade, que você Dmitry. tem o. É do mesmo jeito que você tem o assassino. Ele não virou um assassino porque ele entrou num mundo e falou assim: ah, peraí, deixa eu enfiar a faca em alguém, ver o quão divertido é isso. Né? Ele tem uma série de parâmetros que ele vai em volta e vai juntando aquilo dali até chegar a esse tipo de conclusão. Então, do mesmo jeito nós temos essa coisa de virar e falar assim: não, peraí, eu preciso de grana. Não, peraí, eu preciso de me entender aqui com uma casa, com um teto. E por aí vai, entendeu? Vai lá, desculpa, eu acho que eu cortei alguém. Não sei se foi Dmitry ou Radamés. Obrigado, tamo junto. Eu queria tirar um pouco a culpa do capitalismo e jogar a culpa, até agora me baseando um pouco no projeto Vênus, acredito, me corrijam se eu estiver errado. O capitalismo, como o socialismo, como outras vertentes que se fundam no dinheiro, eles são produtos, né? A economia, o sistema que está baseado no dinheiro, no sistema monetário, ele se for para. Eu vou colocar como culpado, mas é um culpado positivo, né? Porque todos os sistemas, todos os produtos do sistema monetário contribuíram, né? Continuam contribuindo, o capitalismo também contribuiu para uma melhora do planeta, do mundo, mas eu acredito que o sistema monetário, me baseando no projeto Vênus, eu acredito, faliu, né? Já não podemos mais nos basear em dinheiro, né? O dinheiro, ele tem uma qualidade de ser atrativo. O dinheiro atrai dinheiro e aí ele se acumula num canto e começa a ter escassez em outros pontos. Então, eu tiraria um pouco, né, o olhar do capitalismo, sim, colocaria no sistema monetário. Ah, sim, sem sombra de dúvida. Boa, boa colocação. Deixa eu puxar esses últimos dois comentários do Dimitri e do Lucas para o vídeo do Sapolsky, novamente. Eu até fiz uma anotação referente a isso, que eu acho bem interessante, que é a questão da dopamina. A dopamina, para quem não pode assistir o vídeo, ele fala que é a substância que o nosso cérebro produz, que está totalmente relacionada à euforia, né? Então, é interessante pensar isso. Eu tenho experiência, né, nesse mundo de negócios e tenho conhecidos que são empresários bem-sucedidos e tal. E é interessante ver esse estudo do Sapolsky, ver, entender o que que faz uma pessoa ficar milionário e querer ser bilionário, e ficar bilionário e querer ser trilionário, e ser aquela coisa que não tem fim, né? E está totalmente ligado a essa sensação de dopamina, né? Que é uma sensação muito boa, aquela coisa do mercado financeiro, de você abrir a sua empresa e ver o lucro, e ver o dinheiro, e cada vez mais, e cada vez mais. E está totalmente ligado ao nosso cérebro, né? Porque eu tenho um exemplo de um empresário brasileiro, que até não posso citar aqui porque está sendo gravado, mas ele é um dos maiores empresários do Brasil, mega milionário e tal, eu conheço ele e tal. E o cara está com 80 anos e ele tem 20 e poucas empresas e ele é muito rico, ele tem dinheiro assim para viver mais 10 vidas se ele quiser, e ele trabalha de segunda a segunda. Então, dá para fazer essa analogia trazendo do Sapolsky, que a afirmação dele da dopamina, como isso, de certa forma, é um vício, né? O vício pelo dinheiro. Você acaba ficando viciado em poder, em dinheiro, em aquisições, né? Gente, só um segundinho aqui. Parou o sapinho aí no áudio. Parou sim, parou sim. É, eu acho que em relação a isso, tem uma coisa que eu acho muito legal, que é essa história do até onde para, né? E o cara chega e simplesmente fala assim: não, se eu parar, eu perco, tá? Perde o quê? Sabe, vai perder a casa dele em Búzios, vai, ou qual seria a melhor forma de fazer esse tipo de coisa, né? E aí, ou o cara de repente descobre que ele é bom naquilo e não percebe que aquilo dele tá virando um vício mesmo, igualzinho a se ele tivesse um vício químico. A diferença é que socialmente é não só aceito, como é perseguido esse tipo de vício, né? O cara consegue se viciar naquilo, ele tá bem pra caramba. Então, isso é bem complicado para o nosso sistema de. É. Não, perfeito. Tem as classes em termos de dinheiro, elas são competitivas entre si, né? Eu tenho determinado nível de dinheiro e se eu subo para o nível seguinte, eu já começo a se eu acumulei dinheiro suficiente para ir para o nível seguinte, eu tirei dinheiro de algum nível. Então eu preciso manter minha competitividade porque se eu não a mantiver, alguém vai vir e vai pegar a parte do meu para se manter no mesmo nível ou para subir de nível. Então, uma competitividade sem fim. Corroborando essa ideia do Radamés aí, como um vício, o acúmulo de dinheiro, no filme, no documentário Inside Job, diz que o nível de dopamina de uma pessoa que, lá no mercado financeiro, lá em Wall Street, quando consegue uma soma muito grande de dinheiro numa manobra financeira, o nível de dopamina vai a níveis comparados com o uso de cocaína. Então, tem todo um link aí, né, biológico, né, com comportamental aí, essa questão de dinheiro e vontade de ter mais dinheiro, além dessa característica de ter que se manter competitivo, senão você perde fração da sua grana. São deformações aí do sistema monetário, né? O pessoal citou o Gabor Maté, que eu acho fantástico, muitos dos materiais que eu vi sobre ele. E é justamente isso, Dimitri. Ele realmente compara o vício do dinheiro, né, da aquisição, com um viciado, né? Porque o vício, propriamente dito, ele sempre traz coisas ruins, né, para o viciado. Só que o viciado em dinheiro, ele não percebe, né, que aquela aquisição dele, ele às vezes ele está explorando alguém, ou às vezes ele está detonando os recursos naturais do planeta, mas na visão dele não, tá tudo certo, porque ele tem uma instituição de caridade onde ele doa 10% lá do que ele ganha e ele consegue botar a cabeça no travesseiro e dormir, sem entender o reflexo real daquele gigantesco patrimônio que ele tem, tá afetando todos nós, né? Quero colocar uma pergunta em relação ao vice, para quem quiser falar sobre ou responder. É que eu hoje não estou falando muito porque, além de ter chegado depois, eu estou trabalhando agora. Mas queria perguntar assim, em relação a vícios, porque assim, o vício em si ele é algo muito amplo. Até numa palestra do Gabo Maté, ele conta que ele é viciado em música clássica e ele começou a colecionar de uma forma descontrolada e, além de gastar uma grande quantidade de dinheiro, teve diversos problemas relacionados a isso. E para ele, o nível desse vício era igual ao consumo de drogas, assim. Tipo, ele realmente caiu numa atividade que, além de ser muito constante, começou a se sobrepor sobre outras e trazer esse lado prejudicial. Mas falando não apenas dos vícios que a gente vê presente hoje na nossa sociedade, que da maioria são relacionados à questão de mercadoria, sistema monetário, à competitividade, à luta que a gente trava entre nós por recursos, mas o vício em si ele vai além disso. Então, mesmo numa sociedade baseada em recursos, é necessário ainda uma reflexão sobre como a gente pode tá superando, através de uma mudança de valores, comportamentos viciosos, independente de qual for, mas comportamentos que passem a ser tão massivos e constantes que se sobreponham a outras coisas e criem problemas relacionamentais entre diversas outras esferas. Um exemplo disso, por exemplo, é jogos. A tendência é que os jogos continuem evoluindo, a gente comece a entrar num sistema de imersão em realidades virtuais, e isso pode gerar, já está gerando vícios muito tensos e pode gerar outros tipos de vício. Então, essa questão assim do vício em si, como acho que cabe até colocar aqui porque a gente está falando de questão comportamental, mas quem quiser responder assim, como você acha que a gente pode estar buscando um amadurecimento? Porque, independente do meio, vai muito do indivíduo ter um amadurecimento para ele não cair em vícios diferentes que sejam, mas acho que o vício, quanto mais intenso, ele acaba sendo mais prejudicial. Na verdade, assim, tem uma coisa que a gente vai ver no próximo tópico, no próximo sábado, que ajuda muito na nossa comunicação em geral, inclusive nisso que você está falando e no que está rolando no chat. Como a gente está gravando isso para posteriori, as coisas que estão entrando no chat precisam ser faladas aqui. Mas tem uma coisa que está relacionado a qual é o teu ponto de referência. Porque, por exemplo, quando a gente vai falar de vício, a gente também fala num outro contraponto que foi dito aqui do hábito. E qual é a diferença do vício para o hábito? O vício ele vai te causar algum mal. Você percebendo ele ou não percebendo, aquilo ali tem um aspecto negativo, ou em relação à tua saúde, ou em relação ao teu comportamento, enfim, ou o teu ambiente externo. E é importante, de repente, é uma coisa do outro tópico, mas vale a pena a gente pelo menos citar aqui, quando a gente vai falando de algum assunto, para a gente falar qual é de que referência a gente está partindo. Porque senão a gente consegue facilmente extrapolar e ir para coisas mais genéricas quando às vezes a gente está querendo falar de um aspecto específico de um assunto. E aí, quanto a esse lance dos vícios, assim, com certeza, tem o aspecto ambiental que gera isso na gente, independente da gente conseguir enxergar o outro lado da história. E quando você chegar atrasado, em relação a você chegar atrasado, tem o início do áudio já está todo gravado. Tô eu e o Gabriel gravando, então vai dar para você depois dar uma sacada no que a gente estava falando no início. E a gente estava falando sobre vício. Tem alguma colocação extra, alguma pergunta, Pi? Só para, de repente, eu cortei a linha de raciocínio do grupo. Acho que a pergunta, assim, no geral, é que realmente, sem citar exemplos muito pontuais, é porque a maioria dos exemplos que a gente tem de vício hoje são inerentes ao nosso ambiente de hoje. Porém, dado a natureza do vício de realmente ser qualquer comportamento muito contínuo que, por um excesso ou pela própria natureza do comportamento, traga males, né, para que tenha esses efeitos colaterais. Era mais tentar pensar assim no, na questão de como que a gente pode ter um controle interno das nossas próprias atividades, a questão do hábito em si, que também pode ser viciante, né? Pode ser algo prejudicial quando a gente fica preso dentro de uma determinada rotina, um determinado hábito, que mesmo que em alguns momentos, quando o ambiente traz outras oportunidades, a gente se fecha dentro do nosso hábito, né? Dentro do que a gente está acostumado, fica na zona de conforto. Então, quebrar essa zona de conforto, quebrar esse tipo de comportamento viciante. Mas acho que talvez elaborar uma pergunta um pouco mais específica fosse mais fácil de estar colocando. Mas o que eu estava pensando mesmo era assim: mesmo a gente saindo do sistema monetário, saindo da questão competitiva, numa sociedade onde a gente tenha menos trabalho imposto, onde a gente realmente tenha tempo livre, com esse tempo livre, como a gente pode não cair em novos vícios? Porque não necessariamente, por a gente estar numa sociedade abundante, onde a gente não está um contra o outro e tem uma sobrevivência meio que garantida, isso não necessariamente significa que a gente não vá desenvolver alguns comportamentos, aberrantes. O Gabriel Talvez. estava falando uma coisa no chat aqui. Desculpa, Radamés, é só porque o Gabriel estava falando uma coisa no chat que pode ser que corrija a gente um pouquinho aqui nessa questão de vícios. Aí, se o Gabriel conseguir falar aqui no áudio, só para poder deixar registrado o que ele está querendo falar, e aí depois você segue. Pode ser? Beleza. Então, eu só coloquei aqui que uma palestra do Jack que eu lembro de ter visto, dele não fazer essa distinção entre hábitos e vícios, né? Ele considera tudo o mesmo padrão de comportamento e aí teriam vícios que são positivos, tipo, sei lá, você todo dia levantar de manhã e varrer a casa ou varrer o quintal. Então é isso. Mas ele explica assim por que que ele não faz essa distinção, né? Ele define tudo que ele está falando. Mas você lembra de alguma coisa específica para conseguir esclarecer, assim, por exemplo, o lance de acordar cedo, como é que é? Você consegue dar mais algum tipo de exemplo? Putz, pior que não, cara. A memória tá meio fraquinha. E faz um tempão já que eu vi essa, né? E fora que, tipo, vi no meio de vários outros materiais, né? Então, difícil gravar bem. Ah, beleza. Vê se você consegue depois Mas. resgatar isso e jogar lá no, na planilha. A gente vai ter que ter acho que uma aba para cada assunto e dos tópicos para a gente ir compilando as coisas que a gente vai discutindo aqui. Estou começando a sentir a necessidade disso. Mete bronca aí, Radamés, vai fundo. A não ser que o Gabriel queira falar alguma coisa ainda. Não, não, já pode falar, Domenico. Não, só para complementar ali o que o Pi falou, tentar trazer para um aspecto atual do que poderia ser uma análise de uma economia baseada em recursos. Novamente, o exemplo da Nova Zelândia. Então, a gente nota lá um país igualitário e tal, que tem políticas contra drogas bem diferentes da do Brasil. Vários aspectos diferentes, né, sociais que a gente tem no nosso país. E lá é um país que não sofre muito com a questão dos vícios. Eles não têm assim clínicas lotadas, eles não têm cracolândia, eles não têm as mesmas coisas que nós temos, né? Então eu acho que sim, uma economia baseada em recursos iria avançar muito mais, né? Muito mais do que a Nova Zelândia, como exemplo, porque eles ainda têm alguns problemas lá. Mas então eu acho que a questão do vício também deve ser analisada na questão o que que o vício traz para a sociedade, qual é o mal que tu traz para a sociedade, porque tu pode ser viciado numa coisa que nem o Gabor Maté ali, viciado em música clássica, mas tu não tá fazendo mal para ninguém, é um negócio teu, né? Então, eu acho muito difícil a gente pensar numa sociedade aonde a gente vai conseguir realmente fazer com que ninguém tenha nenhum vício. Ah, eu gosto de chocolate, ah, ninguém pode. Eu acho que não, é muito poético pensar nisso. Eu acho que tem que focar no, no, nos vícios que vão trazer o mal para a sociedade, para o todo, né? Eu acho que uma definição de vício ia ser bem bacana nessa altura do papo, né? Mas de repente a gente deixa lá no material e aborda isso via chat lá no Skype, ou de repente pega um outro papo e começa falando sobre isso. Enfim, acho interessante. Posso, acho que só para complementar esse ponto que eu tava conversando aqui no chat, é relativo, né? A questão de vício é muito relativo, porque não dá para você estabelecer uma referência física com o que é um vício. Vai depender do que da sua realidade, tipo, particular, assim, tipo, em relação a hábitos de vida e tudo mais. O vício, eu acho que ele começa. Pode ser algo desse tipo mais prejudicial, assim, quando você abre mão de fazer outras coisas, meio que como uma fuga. E quando ele ganha uma conotação de fuga, ou de você estar indo para um lugar onde você tem mais controle, assim, de um lugar não necessariamente físico, né, mas onde você, tipo, vira uma, como se fosse uma espécie de proteção, onde você se sinta melhor, assim, e evite o mundo real. Saca? E não necessariamente ligado a drogas, isso como o exemplo de música clássica lá. Não é uma definição completa, mas acho que é algo nessa linha, assim. Isso lembra o trecho lá do Sapolsky, que ele está falando da dopamina, né? Que antes o pessoal achava que a dopamina aumentava só quando você recebia recompensa. Só que aí depois não, viram que na verdade a dopamina aumenta quando você sabe que ela vai chegar. E aumenta mais ainda quando a possibilidade de chegar é de 50%, né? Quando, até que ele fala, quando você introduz o talvez na equação. E aí até é meio que baseado nisso que eles projetam, né, os caça-níqueis, né, esses jogos de azar em Las Vegas. É interessante isso aí. O Skinner, ele explica isso também de uma outra forma, né? Que é o condicionamento operante. Mas aí já é um assunto bem mais longo. É uma pena. Eu, na verdade, a minha namorada era para estar participando aqui. Ela ia sentar e explicar tudo de Skinner, condicionamento operante para a gente, mas ela não pôde vir. Gente, a gente está chegando perto do horário para finalizar pelo menos a gravação. Tem mais algum ponto que alguém queira levantar? Só para resumir, a gente estava falando de. O comparativo entre o ser humano e outros animais para poder ter uma base. De conversa, depois a gente falou em como o ambiente acaba influenciando não só o comportamento, mas até fatores genéticos. A gente também falou de como a gente tem que manter isso em xeque, especialmente nós que estamos em grupos para fazer uma advocação do projeto Vênus de uma Economia Baseada em Recurso, para poder entender dentro da gente mesmo, intrinsecamente. O que a gente tem que colocar em xeque para falar assim, peraí, a gente está falando de propriedade privada hoje e a gente está falando de acesso a bens e serviços dentro de uma economia dessa, né? Em termos gerais, assim, estão sendo essas conclusões fora as conversas sobre vício, fora as conversas sobre algumas outras coisas que a gente está conversando em maiores detalhes. Tem mais algum ponto que alguém queira levantar, só para a gente de repente pegar uma reta final? Claro, depois da gravação a gente pode continuar conversando aqui, sem problema nenhum. Acho que eu posso falar alguma coisa, então. Uma das coisas que eu anotei aqui também, que eu achei bem interessante, com toda a análise dele, é que vai contra o termo, que talvez nem todos estejam familiarizados, mas especismo, né? Que é essa noção de superioridade, né? De nós acharmos que somos superiores de alguma forma. Isso é bem interessante, porque quando ele bota o quão igual nós somos aos animais, ele bota aquela perspectiva de que no planeta somos todos terráqueos, né? Todos habitamos o planeta junto com os animais, com todas as formas de vida. Então, essa noção do ser humano estar acima, eu acho que acaba criando muitos problemas. Foi a mesma ideologia que era pensada na escravidão, né? Você pensar que o homem branco era superior ao homem negro dava justificativa de você escravizar ele, matar ele e dormir depois tranquilo. E hoje continua, né, essa visão contra os animais, né, que o homem se acha no direito de controlar a vida dos animais. Estou levantando a bandeira de vegetarianismo aqui, não, é só para. Só que realmente o Sapolsky botou de uma maneira que me fez pensar realmente nisso, né, combatendo o especismo. Alguém tem algum comentário em cima disso? O que a Radamés falou? Radamés, de repente, reformula o que você falou para ver se alguém tem alguma coisa a falar sobre isso, ou também se não tiver, se tiver algum outro tópico, aí a gente levanta de novo. Só porque se não tiver, eu tenho mais um aqui. Tá, beleza. O que o Gabriel estava falando, né, sobre como é que bioquimicamente funciona a história da resposta e recompensa, né, sem precisar entrar na seara do Skinner, que na verdade o que se descobriu, né, não, se não me engano não é só uma pesquisa do Sapolsky, é que você na verdade gera o químico que está relacionado à euforia da recompensa antes de você executar. Então, você tem, por exemplo, ah, eu vou estudar na faculdade, depois eu vou arrumar um trabalho. Você gera uma expectativa daquilo e você passa um período extremamente longo em cima daquela recompensa. Ou seja, você acorda todo dia com aquela injeção de dopamina, né? Se não me engano, o químico é dopamina, agora não estou lembrando. Isso. Para você manter motivado, você fica o tempo inteiro com os olhos naquele alvo, né? Tipo, daqui a 4 anos eu termino a faculdade, as coisas vai dar tudo certo, coisa e tal. E tem pessoas que fazem isso ao longo de uma vida inteira, né? Acho que isso é especialmente relevante no caso de religião, em que as pessoas elas olham e falam assim, ah, mas quando eu morrer eu vou para o céu e vai estar tudo bem. Então, mesmo que a pessoa tenha uma vida miserável, o que acaba motivando ela a andar para frente é uma resposta química a uma expectativa qualquer que está relacionado a uma crença pura e simples. Então, é bem interessante olhar para isso, para esse fator, né, para esse fato, como uma coisa a gente tentar observar mesmo, né? Da onde é que estão vindo as nossas motivações? Aquilo dali é real? Ou eu estou gerando uma coisa de recompensa que não é ruim, mas é simplesmente para a gente conseguir observar isso direitinho e às vezes até combater coisas que a gente olha e fala que a gente não quer, né? E coisas do tipo. Exatamente. Exatamente, inclusive, esse é um ponto que ele ressalta que nós humanos somos diferentes dos animais, né? Porque os animais não conseguem manter a dopamina alta por tanto tempo sem recompensa, né? Que nem, até no final ele brinca, fala que um chimpanzé não puxaria uma alavanca pensando no que São Pedro pode dizer depois lá no céu. Essa é boa. Esse ponto é muito legal, cara. E um detalhe disso é essas coisas assim, pegando esse extremo que é a questão da recompensa pós-vida, né, que as religiões, algumas religiões pregam aí e se aproveitam dessa questão. Isso já não é nem tanto hormonal, né, uma questão bioquímica, é muito mais um condicionamento mesmo ambiental. Porque a questão de dopamina, ela funciona, tipo, os hormônios, eles funcionam para situações, assim, iminentes, né? Tipo, você. Os animais têm o senso de dopamina, eles estouram, vão lá para o alto, assim, a concentração de dopamina quando eles estão prestes a conseguir um alimento ou coisa desse tipo, assim. É, essa questão é puramente ambiental, de a gente estar seguir as, tipo, entrar nas linhas, né, nas rédeas que a gente tem aí de concluir estudos e sei lá, trabalhar, não pecar, é uma questão muito bem colocada, muito bem aproveitada por as entidades de controle aí, que também, como voltando ao que eu estava falando antes, eu não acho que elas têm que ser odiadas ou assim, a gente ter raiva, mas aí tentar entender como isso funciona e por que que isso ainda tem sentido, né? E ainda é útil para a gente, né? Ele é um subproduto de um sistema muito maior que está cheio de problemas, assim, e isso acaba sendo cômodo. Essa questão da religião, ela não faria nenhum sentido se a gente não precisasse esperar por um lugar melhor. Se a gente já tivesse num lugar melhor, não havia, tipo, as religiões acabariam, que é o que mais ou menos o que o Jacques Fresco fala, né? A gente não tem que confrontar religiões, mas superá-las, superar o uso delas, assim. Acho que essa é uma reflexão que eu queria trazer para esse ponto aí. Tranquilo. Pi, no caso, questão da liberdade de escolha, a gente deu uma pontuada de leve, mas a gente vai ter um último tópico, a nossa última reunião vai falar única e exclusivamente disso, sobre a liberdade de escolha, porque para discutir ela a gente tem que estar com um embasamento de outros assuntos. E na verdade é uma revisita ao que a gente está fazendo hoje, falando de comportamento, né? É bem legal. Então, suspeito que a gente não vá conseguir falar de liberdade de escolha do jeito que seria bacana, mas a gente vai ter uma reunião só para falar sobre isso também. Mas é lá no final, mas vai rolar sim. Mas alguém tem algum tópico que gostaria de levantar relacionado a comportamento humano a relação do comportamento dentro do ambiente. Acho que a gente chegou a algumas conclusões bem legais aqui. Eu vou só depois terminar de reestruturar o documento para que isso comece a gerar umas informações que possam ser consultadas depois. E dentro da nossa planilha, eu já coloquei o nome de todo mundo que apareceu aqui e fiz umas anotações bem básicas ali sobre essas conclusões que a gente está chegando, se vocês quiserem depois consultar, tá? Tá na terceira aba, peraí. Tá em reuniões e pautas. É uma aba aberta, vocês podem anotar o que vocês quiserem lá. O ideal é que a gente também coloque os próprios nomes ali, né? Tipo, ah, tô participando do Hangout, da conversa, e coloca o nome ali, já pode anotar as perguntas e anotar as colocações que quer fazer dentro da reunião, porque fica mais fácil da gente se guiar dentro da conversa. Hoje, curiosamente, deu o tempo certinho, assim. Eu estava com medo de que a gente acabasse gastando muito tempo e não abordando todos os tópicos, mas foi bem bacana. Então, se ninguém tiver mais nada para acrescentar em relação ao tópico, eu vou finalizar a gravação. Eu tenho aqui sobre a teoria da mente, que eu não entendi muito bem. Teoria da mente é teoria secundária. Estava no vídeo. Alguém anotou algo sobre? Você consegue explanar quais são as duas teorias? Acho que eu talvez eu consiga explicar um pouco aí. Posso tentar? Não. Sacanagem, Não. fala. Claro que não. Brinco. Fechado, então. Falou, galera. Zoeira é assim. Teoria da mente é aquela questão que você faz uma escolha baseada no que você acha que o outro está pensando ou vai fazer, né? Que é uma coisa que foi provada depois de um tempo que os animais têm isso. Alguns animais, vários animais têm, fazem esse tipo de teoria da mente. Tipo, eu vou falar para ele, eu vou esconder minha comida porque senão ele vai querer alguma coisa. Tipo, jogos psicológicos, né? E teoria da mente secundária é quando, tipo, você faz uma teoria da mente pensando no que eu, no que a outra teoria, na teoria do que o outro animal, ou, tipo, a outra pessoa está fazendo, entendeu? Tipo, uma questão mais avançada, que já diminui muito os animais que têm condição de fazer, tipo, requer um pensamento, tipo, metafísico, pensamento que foge do físico, assim, avançado, né? Não é todo o cérebro animal que consegue fazer. É, ele dá o exemplo de um experimento que ele fez com os macacos, né? Que ele tinha dois macacos numa sala em lados opostos, e aí tinha um cartão, uma cartolina branca com uma banana escondida atrás da cartolina, né? Perpendicular aos dois. Então, o macaco que via a banana e ele conseguia extrapolar que o outro macaco não estava vendo a banana por conta da cartolina. Ele ia lá, pegava a banana escondida e comia num canto lá, sem o outro ver. Quando esse cartão, se não me engano, ele estava translúcido, né? Ou quando tinha alguma possibilidade do outro macaco perceber que ele iria lá pegar a comida dele, ele não fazia nada. Ele sabia que a percepção do outro é de que ele tem a banana ali e ele é mais forte que eu. Enfim, tinha uma série de parâmetros lá que eu não lembro direito. Mas tem a ver com isso, você conseguir extrapolar o que o outro está raciocinando em relação a um dado, não um dado ambiente, né, mas é uma dada dinâmica. Isso, Gabriel, obrigado. Ele botou no chat aqui que o outro macaco era dominante. Então, o macaco dominado, por assim dizer, não sei se esse é o termo correto. Ele falava: não, não vou fazer nada porque o outro vai saber que eu tô indo lá pegar uma coisa que é dele. Teria um macaco alfa e um beta, é isso? Algo nesse gênero. Eu não conheço a terminologia. Se alguém souber, pode meter bronca aí. É isso mesmo. Ficou esclarecido, Mikael? Sim, a teoria da mente, sim, mas a secundária ainda estou meio bugada. Deu tela azul. No caso da Tela azul, secundária. Pins. No caso da primária, os dois estão cientes do que está acontecendo e eu extrapolo que o outro vai. Eu só preciso extrapolar o que eu faria. Na secundária, só uma parte está sabendo e eu extrapolo o que o outro provavelmente está pensando. Isso, é o que baseado, tipo, quando tu faz uma teoria da mente, é baseado no, no, na teoria da mente que você acha que o outro cara tá fazendo. Então você tem uma estratégia baseada no que você acha que o cara vai ter de estratégia, tipo, ou a outra pessoa, assim, outro animal. Ah, teoria da teoria da teoria da teoria. Tipo assim, eu vou ir atrás dele porque eu acho que ele tá escondendo a banana porque ele quer esconder para comer sozinho. Tipo isso, entre os macacos, né? No caso é a capacidade que você tem de extrapolar alguma coisa imaginando o que que o outro faria, né? Dentro de estratégia, que nem o Lucas falou. Então, qual é a estratégia que você vai adotar quando você percebe que o outro não está percebendo ou que o outro está percebendo? Tipo, a partir do momento que você toma uma decisão em cima de uma coisa que provavelmente está acontecendo na cabeça de outra pessoa, que é o secundário. E o primário, os dois sabem, e você simplesmente faz uma extrapolação com todos os dados. O secundário tem um dado que você não sabe, mas que você imagina que vai dar ruim no caso dos macacos, que vai dar ruim caso ele vá lá e faça uma estratégia positiva, né? Positiva no sentido de ir lá pegar a banana. Acho que é isso. Legal, boa. Beleza, Dimitri já está pulando fora aqui também. Gente, eu vou fazer o seguinte então, eu vou parar a gravação. Acho que a Micaeli, se não me engano, era a última. Se tiver alguém ainda para levantar algum tópico, fala aí ou manda no chat. Mas eu vou parar a gravação. Quem ainda quiser continuar aí batendo esse papo, super convidado, pode ficar na sala tranquilamente. Beleza, então, gente, eu vou dar um stop na gravação aqui. Obrigado pela presença de todo mundo. E até sábado que vem, e ao longo da semana a gente vai continuar conversando dentro do Skype, lá dentro do chat. E a gente também vai fazendo essa avaliação de como estão sendo os encontros, o que a gente pode melhorar, etc, etc. Abraço a todos. Valeu todo mundo que veio.